Ficheiro 53. Randall continuou paralisado por um instante, como se não pudesse acreditar no que estava a ouvir. Conforme voltava a cabeça lentamente em direção à janela, a mão direita, fora da vista de Jamie, deixou o meu seio e deslizou sorrateiramente em direção à faca, que colocara sobre a secretária junto à minha cabeça. — O que foi que disse? — perguntou incrédulo. Quando agarrou na faca, virou-se o suficiente para ver quem tinha falado. Parou de novo, por um instante, olhando fixamente, e em seguida começou a rir. — Valha-nos Deus! É o jovem gato selvagem escocês. Pensei que tinha acabado contigo de uma vez por todas. Conseguiste recuperar? E esta é a tua mulher? — disseste. — Uma pega bem saborosa, exatamente como a tua irmã. Ainda encoberto pelo corpo parcialmente virado, a mão de Randall, que segurava a faca, girou. A lâmina apontava agora para a minha garganta. Eu podia ver Jamie, por cima do seu ombro, como um felino pronto para dar um salto da janela. O cano da pistola não vacilou, nem a expressão do seu rosto se alterou. A única pista para as suas emoções era o rubor escuro que lhe subia pela garganta. O colarinho estava aberto e a pequena cicatriz no seu pescoço flamejava, escarlate. Quase descontraídamente, Randall levantou a faca para que Jamie a visse, a ponta quase a tocar-me na garganta. Virou-se um pouco mais na direção de Jamie. Talvez seja melhor atirares a pistola para aqui, a menos que estejas cansado da vida de casado. Se preferires ficar viúvo, naturalmente. O olhar fixo um no outro, como o abraço de um amante. Nenhum dos dois se moveu durante um longo minuto. Finalmente, o corpo de Jamie descontraiu-se. Soltou a respiração com um longo suspiro de resignação e atirou a arma para o gabinete. Ela bateu no chão com um baque metálico e deslizou até aos pés de Randall. Randall curvou-se e pegou na arma com um movimento sinuoso. Assim que a faca saiu do meu pescoço, tentei sentar-me, mas ele colocou a mão no meu peito e empurrou-me, deixando-me novamente estatelada na secretária. Segurava-me com uma das mãos, usando a outra para apontar a pistola a Jamie. A faca, descartada, estava algures no chão, perto dos meus pés, pensei. Agora, se pelo menos eu pudesse pegar-lhe com os dedos dos pés, a adaga no meu bolso estava tão fora do meu alcance como se estivesse em Marte. O sorriso não desaparecera do rosto de Randall desde a aparição de Jamie. Agora alargou-se, o suficiente para mostrar os dentes caninos, pontiagudos. Bem, assim está melhor. A mão pesada deixou o meu peito para regressar à braguilha das suas calças. Eu estava ocupado quando chegaste, meu caro. Vais desculpar-me se eu continuar o que estava a fazer antes de tratar de ti. A vermelhidão havia-se espalhado completamente pelo rosto de Jamie, mas ele continuou imóvel, a arma apontada para o seu peito. Enquanto Randall terminava as suas manobras, Jamie lançou-se contra a boca da pistola. Tentei gritar para impedi-lo, mas a minha boca estava seca de terror. Os nós dos dedos de Randall empalideceram quando ele apertou o gatilho. O cão da arma de fogo bateu na câmara vazia, e o punho de Jamie abateu-se sobre o estômago de Randall. Ouviu-se um estalido quando o outro punho partiu o nariz do oficial e um fino jato de sangue manchou a minha saia. Os olhos de Randall reviraram-se e ele caiu no chão como uma pedra. Jamie estava atrás de mim a levantar-me e a cortar a corda em torno dos meus pulsos. Vieste até aqui com uma arma descarregada? Grasnei histericamente. Se estivesse carregada, teria disparado sobre ele logo que cheguei, não achas? Disse Jamie, entre os dentes. O ruído de pés aproximava-se pelo corredor, em direção ao escritório. A corda soltou-se e Jamie arrastou-me com um safanão para a janela. Era uma queda de 2,5 metros até ao chão, mas os passos estavam quase a alcançar a porta. Saltámos juntos. Aterrei com ímpeto e rebolei numa confusão de saias e anáguas. Jamie levantou-me com um puxão e encostou-me à parede. Passos apressados dobraram a esquina do edifício. Surgiram 6 soldados, mas não olharam na nossa direção. Assim que se afastaram, Jamie segurou uma mão e moveu-se em direção à outra esquina. Andámos rente à parede, parando perto da esquina do edifício. Pude ver onde estávamos agora. A 6 metros, aproximadamente, uma escada levava a uma espécie de passadiço que corria ao longo da parede interna das muralhas do forte. Ele fez um sinal com a cabeça, indicando a escada. Aquele era o nosso objetivo. Aproximou a cabeça da minha e sussurrou: quando ouvires uma explosão, corre e sobe a escada. Estarei atrás de ti. Assenti com a cabeça. O meu coração galopava. Olhando para baixo, vi que um dos meus seios ainda estava exposto. Não havia muito a fazer a esse respeito no momento. Levantei as saias, pronta a correr. Ouviu-se um enorme estrondo do outro lado do edifício, como a explosão de um morteiro. Jamie deu-me um empurrão e saí disparada, correndo o mais rápido possível. Dei um salto para a escada, agarrei-a e subi aos tropeções. Senti a madeira sacudir e estremecer quando o peso de Jamie atingiu a escada abaixo de mim. Virando-me no cimo da escada, tive uma visão completa do forte. Rolos de fumo negro projetavam-se de um pequeno edifício próximo da muralha e de todas as partes corriam homens na sua direção. Jamie surgiu ao meu lado, por aqui. Correu, agachado, ao longo do passadiço e seguiu. Parámos junto ao mastro da bandeira preso na muralha. A bandeira agitava-se com força acima de nós, a adereça a bater ritmadamente contra o mastro. Jamie espreitava por cima da muralha à procura de alguma coisa. Olhei para o forte, atrás. Os homens aglomeravam-se junto ao pequeno edifício, correndo de um lado para o outro e gritando. Mais adiante vi uma pequena plataforma de madeira, com cerca de 1,5 metros de altura e uma escada. Um pesado poste de madeira erguia-se no centro, com uma viga atravessada em cruz e algemas de corda penduradas nos braços da cruz. De repente, Jamie soltou um assobio. Olhando por cima da muralha, vi Rupert montado e conduzindo o cavalo de Jamie. Olhou para cima ao ouvir o assobio e conduziu os cavalos até junto à muralha, abaixo de nós. Jamie cortou a adereça do mastro. As pesadas pregas vermelhas e azuis da bandeira deslizaram para baixo, aterrando com um baque ao meu lado. Enrolando rapidamente uma das pontas da corda em volta de uma das estacas, Jamie atirou o resto para baixo, do lado exterior da muralha. Vamos! Exclamou. Segura-te bem com as duas mãos. Coloca os pés contra a parede. Vá! Comecei a descer, escorando os pés na muralha e soltando a corda aos poucos. O cordame fino escorregava e queimava-me as mãos. Caí perto dos cavalos e apressei-me a montar. Jamie saltou sobre a sela atrás de mim no instante seguinte e partimos a galope. Reduzimos um pouco a marcha a uns 2 ou 3 quilómetros do forte, quando se tornou claro que nos havíamos livrado dos nossos perseguidores. Após uma breve conferência, Dougal decidiu que seria melhor dirigirmo-nos para a fronteira das terras dos Mackenzie, que era o território mais seguro. Podemos chegar a Dunasbury à noite e lá provavelmente estaremos em segurança. Amanhã espalharão avisos sobre nós, mas já teremos atravessado a fronteira antes que a notícia chegue lá. Estávamos a meio da tarde. Partimos em marcha firme, o nosso cavalo com carga dupla a ficar um pouco para trás. O meu cavalo, imaginei, ainda estaria a pastar alegremente no bosque, à espera de ser conduzido para casa por quem tivesse a sorte de o encontrar. Como me encontraste? Perguntei. Estava a começar a tremer em efeito retardado e cruzei os braços em redor do corpo para acalmar o tremor. A minha roupa secara já completamente, mas eu sentia um frio que atingia os ossos. Arrependi-me de te deixar sozinha e mandei um homem para ficar contigo. Ele não te viu partir, mas viu os soldados ingleses atravessarem o rio Avau e tu com eles. A voz de Jamie era fria. Não podia culpá-lo. Os meus dentes começavam a bater. Admira-me que não tenhas achado que eu era uma espia inglesa e me tivesses deixado lá. Era o que Dougal queria fazer, mas o homem que te viu com os soldados disse que estavas a debater-te. Tive pelo menos de ir verificar. Olhou para mim sem mudar a expressão. Tens sorte, Sassenach, que eu tenha visto o que vi naquele gabinete. Pelo menos o Dougal tem de admitir que não estás em conluio com os ingleses. O Dougal, hein? E tu, o que achas? Perguntei. Ele não respondeu, apenas bufou rapidamente. No entanto, teve finalmente pena de mim o suficiente para arrancar o manto e atirá-lo sobre os meus ombros, mas não passou o braço à minha volta, nem me tocou além do estritamente necessário. Cavalgou num silêncio amargo, manejando as rédeas com gestos bruscos, muito diferentes das suas graciosas maneiras habituais. Eu própria, transtornada e abalada, não estava com disposição para aturar mau humor. Bem, o que foi então? Qual é o problema? Perguntei impacientemente. Não amuos, pelo amor de Deus. Falei mais rispidamente do que pretendia e senti que ele se retesou ainda mais. De repente virou a cabeça do cavalo para o lado e parou na berma da estrada. Antes que eu soubesse o que estava a acontecer, ele desmontara e fizera-me descer da sela também. Aterrei desajeitadamente, cambaleando para manter o equilíbrio quando os meus pés atingiram o solo. Dougal e os outros pararam quando nos viram desmontar. Jamie fez um gesto curto e contundente, mandando-os seguir em frente, e Dougal abanou a mão num gesto de compreensão. Não demores muito, gritou. E retomaram a viagem. Jamie esperou até que estivessem fora do alcance da sua voz. Então puxou-me com um safanão para que o encarasse. Estava obviamente furioso, à beira da explosão. Senti a minha própria ira crescer. Que direito tinha de me tratar assim? Amuar, disse. Amuar? Estou a usar todo o autodomínio que possuo para não te sacudir até os teus dentes abanarem e dizes-me para não ficar amuado? Qual é o teu problema? Pelo amor de Deus, perguntei com raiva, tentando livrar-me do aperto das suas mãos. Mas os seus dedos afundaram-se nos meus braços como os dentes de uma armadilha. Qual é o meu problema? Vou dizer-te qual é o meu problema, já que queres saber, disse com os dentes fechados. Estou cansado de ter de passar a vida a provar que não és uma espia inglesa. Estou cansado de ter de te vigiar a todo instante, com medo do disparate que farás a seguir. E estou muito cansado de ver as pessoas tentarem obrigar-me a olhar enquanto te violam. Não gostei nada. E achas que eu gostei? Gritei. Estás a tentar dizer que a culpa é minha? Ao ouvir aquilo, ele sacudiu-me mesmo. É tua. Se tivesses ficado onde eu te mandei, esta manhã, isto nunca teria acontecido. Mas não, tu não me dás ouvidos. Sou apenas o teu marido, porque haverias de me ouvir. Ages como bem entendes e quando dou por mim estás deitada com as saias para cima e um canalha entre as pernas, prestes a possuir-te diante dos meus olhos. O seu sotaque escocês, geralmente leve, tornava-se mais forte a cada instante, um sinal seguro de que estava furioso, caso eu precisasse de mais certezas. Os nossos narizes já estavam quase a tocar-se enquanto gritávamos um com o outro. Jamie estava vermelho de raiva e eu sentia o meu próprio sangue subir. A culpa é tua, por me ignorares e desconfiares de mim o tempo todo. Eu contei-te a verdade sobre quem sou e eu disse-te que não havia perigo em ir contigo. Mas ouviste-me? Não, sou apenas uma mulher, porque havias de prestar atenção ao que eu digo. As mulheres só devem fazer o que lhes mandam e cumprir ordens e ficar sentadas docemente com as mãos no colo à espera que os homens voltem e lhes digam o que fazer. Sacudiu-me outra vez, incapaz de se conter. E se tivesses feito isso, não estaríamos a fugir agora com 100 soldados ingleses no nosso encalço. Meu Deus, mulher, não sei se devo estrangular-te ou atirar-te ao chão e bater em ti até te deixar sem sentidos, mas por Deus, tenho vontade de fazer alguma coisa. Perante isso, fiz um esforço determinado de chutá-lo nos testículos. Ele desviou-se e lançou o próprio joelho entre as minhas pernas, evitando com eficácia quaisquer novas tentativas. Tenta isso outra vez e esbofeteio-te até os teus ouvidos zumbirem, rosnou. És um brutamontes e um idiota, disse, arquejante, debatendo-me para escapar das suas mãos agarradas aos meus ombros. Achas que me deixei capturar pelos ingleses de propósito? Acho mesmo que fizeste isso de propósito, para te vingares de mim pelo que aconteceu na clareira. Fiquei boquiaberta. Na clareira? Com os desertores ingleses? Sim. Achas que eu devia ter sido capaz de proteger-te? E tens razão. Mas não consegui. Tiveste de fazê-lo sozinha e agora estás a tentar fazer-me pagar por isso, deliberadamente colocando-te, minha mulher, nas mãos de um homem que me fez sangrar. Tua mulher, tua mulher, tu não te importas comigo, sou apenas tua propriedade. Importante para ti porque achas que te pertenço e não podes suportar que alguém tire alguma coisa que te pertence. E pertences-me mesmo, trovejou, enfiando os dedos nos meus ombros como pregos. E és minha mulher, gostes ou não. Não gosto, não gosto nem um pouco. Mas isso também não importa, não é? Desde que eu esteja presente para te aquecer a cama, não interessa o que eu penso ou como me sinto. Isso é tudo o que uma mulher representa para ti, algo onde enfiares o pau quando tens vontade. Com isso, ele empalideceu como cera e começou a sacudir-me a sério. A minha cabeça sacolejou violentamente e os meus dentes chocalharam, fazendo-me morder a língua. Larga-me! Gritei. Solta-me, seu! Deliberadamente usei as palavras de Harry, o desertor, tentando feri-lo. Filho da mãe no cio! Soltou-me e recuou um passo, os olhos flamejando. Sua cadela de boca suja, não voltes a falar assim comigo. Falo como quiser, não podes mandar em mim. Parece que não. Fazes o que queres, não importa quem magoes, não é? Sou egoísta, é o teu maldito orgulho que está ferido, gritei. Salvei-nos daqueles desertores na clareira e não podes aceitar isso, não é? Ficaste imóvel. Se eu não tivesse a faca, estaríamos os dois mortos agora. Até articular as palavras, eu não sabia que estava tão zangada com ele por não me proteger dos desertores ingleses. Em circunstâncias mais racionais, esse pensamento jamais me teria atravessado a mente. Não foi culpa dele, teria eu dito. Foi uma sorte eu ter a adaga, era o que diria. Mas agora compreendia que, justo ou não, racional ou não, eu realmente sentia, de alguma forma, que era responsabilidade dele proteger-me. E que ele falhara. Talvez porque ele tão obviamente se sentisse assim. Ficou parado a olhar-me fixamente, arquejando de emoção. Quando voltou a falar, tinha a voz baixa e entrecortada de paixão. Viste aquele poste no pátio do forte? Anuí. Bem, eu fui amarrado àquele poste. Amarrado como um animal e chicoteado até o meu sangue escorrer. Carregarei as cicatrizes até à morte. Se eu não tivesse tido muita sorte esta tarde, isso seria o mínimo que me aconteceria. Provavelmente ter-me-iam chicoteado e depois enforcado. Engoliu em seco e continuou. Eu sabia isso e não hesitei nem por um segundo a entrar naquele sítio para ir atrás de ti, mesmo achando que talvez o Dougal tivesse razão. Sabes onde consegui a arma que usei? Sacudi a cabeça entorpecida, a minha raiva começando a esmaecer. Matei um guarda junto à muralha. Ele disparou sobre mim. É por isso que estava descarregada. Errou e eu matei-o com a minha adaga. Deixei-a cravada no seu peito quando te ouvi gritar. Eu teria matado uma dúzia de homens para te resgatar, Claire. A sua voz falhou. E quando gritaste, corri para ti, armado apenas com uma pistola vazia e as minhas duas mãos. Jamie falava com mais calma agora, mas os seus olhos ainda faiscavam de dor e raiva. Fiquei em silêncio, perturbada com o horror do meu encontro com Randall. Eu não dera absolutamente nenhum valor à coragem desesperada que ele precisara ter para entrar no forte e salvar-me. Desviou-se bruscamente, os ombros curvados. Tens razão, disse ele serenamente. Sim, tens toda a razão. De repente a raiva desaparecera da sua voz, substituída por um tom que nunca ouvira nele, nem mesmo na dor física extrema. O meu orgulho está ferido. E o meu orgulho é praticamente tudo o que me resta. Apoiou os braços num pinheiro de casca áspera e enterrou a cabeça neles, exausto. A sua voz era tão baixa que eu mal podia ouvi-lo. Estás a dar cabo de mim, Claire. Eu estava a sentir algo semelhante. Devagar, aproximei-me dele por trás. Não se mexeu, mesmo quando lhe passei os braços pela cintura. Encostei o rosto às suas costas curvadas. A sua camisa estava molhada, suada com a intensidade dos seus sentimentos, e tremia. Sinto muito, disse eu, simplesmente. Por favor, perdoa-me. Ele virou-se e abraçou-me com força. Senti o tremor do seu corpo ceder aos poucos. Estás perdoada, rapariga, murmurou finalmente nos meus cabelos. Soltando-me, olhou para mim sério e formal. Eu também sinto muito, disse. Peço desculpa pelas minhas palavras. Estava ferido e disse mais do que pretendia. Também me perdoas? Depois do seu último discurso, eu não sentia que houvesse alguma coisa a perdoar, mas assenti com a cabeça e apertei as mãos dele. Estás perdoado. Num silêncio mais aliviado, montámos outra vez. A estrada era direita e plana durante uma longa extensão desse trecho. Assim, ao longe, pude ver uma pequena nuvem de poeira que devia ser Dougal e os seus homens. Jamie estava comigo outra vez. Segurava-me com um dos braços enquanto cavalgávamos e eu sentia-me mais segura. Mas ainda perdurava uma leve sensação de constrangimento e ofensa. As coisas ainda não estavam sanadas entre nós. Havíamos perdoado um ao outro, mas as nossas palavras ainda pairavam na lembrança, não podendo ser esquecidas.